gostando de ficar, mas não vá se apegar, porque você não vai gostar. Esse cara só se aproveita de você, aproveita do seu jeito doce de viver. Pode crer, ele não ama você. Mas quem te ama está aqui falando, em forma de canção tô me declarando. Decida por favor, esse cara não te dá valor. Esse cara não te ama, só quer te pegar, te abraçar, levar pra cama e depois vazar. E é você quem vai chorar. Esse cara não te ama, só quer te usar, e depois que ele sair não vai te ligar. E é você quem vai chorar. Aô, cachaça! Nego bom docinho, mais apaixonado do que nunca. Portal do Arrocha. É, tá gostando de ficar, mas não vá se apegar, porque você não vai gostar. Esse cara só se aproveita de você, aproveita do seu jeito doce de viver. Pode crer, ele não ama você. Mas quem te ama está aqui falando, em forma de canção tô me declarando. Decida por favor, esse cara não te dá valor. Esse cara não te ama, só quer te pegar, te abraçar, levar pra cama e depois. E é você quem vai chorar. Esse cara não te ama, só quer te usar, e depois que ele sair não vai te ligar. E é você quem vai chorar. Esse cara não te ama, só quer te pegar, te abraçar, levar pra cama e depois vazar. Você quem vai chorar. Esse cara não te ama, só quer te usar, e depois que ele sair não vai te ligar. E é você quem vai.